Copa do Mundo, festa, quarta-feira, dia bonito, Belém, Pará, Amazônia brasileira. Brasil. Festa maré cheia, na beira do rio perdi meu amor. Maria, menina, donzela, parceira, nessa quarta-feira deu outro senhor. Passou um cara vestido de branco bonito pela tela, tela lá e feitiçou. Maria, menina, donzela, parceira, dançou de primeira pro potocinho. Foi potocinho, foi potocinho, foi potocinho, oh, oh, foi potocinho, oh, seguinte, sem saber de nada, sem era nem beira do que se passou. Chorando me disse, amor, eu fiz besteira. Não foi nada disso, foi botozinho. Passou o cara vestido de branco bonito pela tela dela lá em frente. Maria, menina, donzela, dançando em primeira pro potocinho. Foi potocinho, foi potocinho, foi potocinho, oh, oh, foi potocinho, oh, oh. Au! Brasil! Brasil! Foi noite de lua, festa cheia, na beira do rio perdi meu amor. Maria, menina, donzela, parceira, foi potocinho, foi potocinho, foi potocinho. Cuidado com o boto, que o boto te pega dali, te pega de lá. Cuidado com o boto, que o boto te pega dali, te pega de lá. Ah, ah.